A vida é um dom de Deus. O Senhor do Universo nos dá o exemplo de sua bondade e sabedoria. Nós, como bons filhos, observamos e o seguimos atentamente. Buscamos para perto de nós pessoas especiais que fazem bem a nossas vidas. Nesta data de hoje em que comemoramos o Dia da Sogra, desejo comemorar junto com você, pois para mim, realmente se trata de uma data muito importante. Peço para que Deus lhe abençoe, que nos permita comemorar esta e muitas datas que ainda estão por vir, com sua presença tão marcante e querida, exaltando sempre suas inúmeras qualidades e o grande prazer que nos dá sua companhia. Todos os dias são sempre de Deus, por isso deixe que a alegria faça festa. Aproveite com intensidade e bastante sorrisos deste dia cheio de expectativas e felicidades. Querida sogra, que Deus permita todas as realizações neste dia. Você merece desfrutar dos melhores acontecimentos que a vida tem a oferecer e eu desejo tudo isso no seu dia. Parabéns, sua nora.